Altas da tubulagem. Salvador, bom dia, alcance 6823, dando informação, tira autorização de si. Dando 3830, quilo confere, só instante cópia. Aguardando. Mais 4, corrente 2704, com 113, 3 horas e 10, perna. Aqui, ó. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia, no ponto de espera torre 1 no 8, desse 1-5. Ajuste no 0 no 5, azul 2704. Livre táxi, direita, via ponto de espera 1-0, torre 1-0, 2-0. Salvador, bom dia, azul 2704, ponto de espera 1-0, pronto. Azul 2704, Lima Tempest no 0. Lima Tempest no 0, azul 2704. Graus, 079, autorizado a decolar, pistão 0. Circular, 2704. Pronto, cópia. Pronto, cópia, então 3830. Autorizado Serra Bravo, Romeu Fox, via rota do plano, nível 330. Decolando 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, após que segue conforme. Transponder, 5042, controle 120 decimal 8. Delta 3830, autorizado Recife, nível 330, conforme plano de voo, decola da 10, primeira curva esquerda, na Puca, Jamo, Caju, depois conforme, transponda 5042, controle 108. Correto, TAN 3830, chama pronto, gate 2. Chamarei TAN 3230. Salvador, TAN 3230, pushback, chamamento 02. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, TAN 3230. Azul 4039, bom dia. Formação Quilo confere, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá. Via Pesluno 0, quase Pesluno 6, segue conforme. Nível 320. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda Motiva. Transponder 5047, controle 120, decimal 8. Quatro, confirmando autorizado acionar, confirma no táxi. Isso, correto, chama pronto, portão 1, azul 4039. Quatro, autorizado ingresso via pista no 028, é porta alinhada e pronto, cabeceira no 0. solo. Salvador, tá 3230 para o táxi, tem o meio de 1213 e 45, acionando Natal. Autorizado táxi Índia, ponte para dar no 02895, 0015, 1238. Então pode estar via Índia, lá de 895, 10, 15, nós estamos 3230. Quatro, a linha decola da 10, vento 220 graus com 8 nós. Salve, Salvador, na escuta do TAM, Papa Romeu, Mike, Antox. Papa Romeu, Mike, Yankee Fox, bom dia. O Papa Romeu, Mike, Yankee Fox, solicitando a autorização de rebote da posição pátio 3, número 5, Lima, para o pátio principal, gate número 5. Autorizado é bom, que portanto término, Mike, Yankee Fox. Sim, iniciarei o rebote na sequência com a Mario Té. Salvador, bom dia, tá 3230, pode parar no 0. Bom dia, tá 3230, a linha mantém 10. A linha mantém 10, tá 3230. Decolado ao 03, controle 120 decimal 8 com voo. 30, livre decolar, dono 0, vento 220 graus, com 8 nós. Esquenta 3230. Zero, decolado ao 06, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, Beto. Salvador Kennedy, bom dia, voo 172. Receive information, request clearance to Sierra Bravo, Romeo Fox. Voo 172. Voo 172, receive flight level 390, after confirming 10, left turn, book a departure and Caju transition. After Caju, flight plan holds. Baixo control 120 decimal 8, Cox side 053. Pro 2199, campo à vista. Afirmou, fica no Flavista. Gente, livre pouso na 10, vento 210 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. E livre pouso na 10, voo 219. Five and departure control 120 small way, low 172. 1372, correct, report that push and set up. Audio for push and set up, 1372 at the standard Salvador, o Papa Romeu, Mike Yankee Fox, informando o técnico de rebote no gate número 5. Ou 3. Graças a Deus. Alfa Juliette, portão 02. 10 for startup and pushback. Okay, 413, 72 clear pushback. Report drive set. Calling for taxi 137. Good morning, go 1-0-9-5. Go 1-0-9-5, confirm flight level 360 via Upper Zulu 1. Upper Zulu Q1, after call for Neo 0, right turn, abort departure. Fly headed 11 after. Departure control 120.8, Skok 5055. We're clear to complete flight level 360 via Upper Zulu 21. After departure from 0, turn right. Direct to 11. 120.0, control 5055, Skok 1095. Report has push. Go 1095. Are you 1095? Go 1372 for taxi. 128 on board. Alternating João Pessoa. But 3 hours and 28 ambulance, go 1372. Go 1372, approved tax by India, hold point 0 call tower 1-8 is 195, Canadian 1015. 1015 is via India, for call tower. Tower 189 of 5217. Salvador, bom dia, TAM 3304, estabilizado, turno 0. Bom dia, TAM 3304, reparte externo. Cortarei. Passando externo, baixado e checado, 3304. 3304, livre pouso na 10, pista molhada, vento 210 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. 10 no 5, autorizado, pouso no 0, 3304. Tower, bom dia, voa 372, approach voa point, runway 10, traffic on final sight. Roger, go 1372, after the Airbus on final is passed, you are cleared for runway 10. After aircraft on final, we are cleared to position on change runway 10. The ground, go 1095, gate number 4, go push taxi taxi. Go 1095, push taxi set up, go taxi. Clear your contact, so you go 1095. Solo 25, livre à direita, solo 121 decima 1. Ao livrar 211, 3304. Paulo Salvador, TAM 3304, bom dia, na front front. TAM 3304, bom dia, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, 3304. 372 airborne 927, departure 120.8. Have a good flight. 120.8, thank you, bom dia. 1372. Salvador Ground, go 1095, request deck clear. 177 on board, 2 hours, 66 minutes, 1095, approve taxi by India, hold point to runway 10, call tower. 118, small 95, main 1015. Main 1015, right, get to holding point 10, control tower 118, 195, 1095. Azul 4039, coordena equipe de solo, Boeing Travel 04, preste iniciar táxi, que o mesmo livra a Índia, autorizado, Travel Pod via Índia, autorizado táxi, autorizado pushback acionar com a táxi, Azul 4039. The 1095, clear for takeoff, runway 10, wind 210 degrees with 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, Newton, 9392, por gentileza, autorização com fim número 360, Moacir Lima. Sou 9392, com fins 320, só um minuto, por favor. Ok, seu guarda. The series is my way. Have a nice day, sir. See you next time. Índia, ponto, ponto de perdão no zero, frequência 1 no 8, espalho 95, né? Inegal no 0 no 5. Afirmativo, o senhor prossiga. 320 com fins autorizados, Efezulu no zero, Pubaga, Efezulu no meio, Ecolópico no zero, curva direita, saída da El, transição ótima. Controle 120 decimal 8, sendo 5071. Certo, é, 320 aprovado, com fins conforme, Efezulu no zero, Ecolópico no zero, curva direita, saída da El, Mótima, Efezulu no zero, Pubaga, Efezulu no meio. 208 controle, 5071 transponder, 09392. É ponto busca. Camarada, obrigado. Bom dia, Azul 4039, a linha decola da 1-0, vento 190 graus com 1-1, né? Iniciando Azul 4039. 1039, decolada 38, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, azul 4239, 4039. Pêsulo no zero, até Taubaté, decola pista no zero, curva direita, saída da L, transição ótima. Controle 1, 20 decimal 8, cena 5064. Salvador, bom dia, Sano 3732, LS no zero. Bom dia, Sano 3732, campo à vista. É ativo, tá visual. Check 3, livre pouso no zero, vento 200 graus, cono 2 nós, altímetro no zero, no 5. Autorizado, pouso no zero, Sano 3732. 2732, solo os 45, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 121, 32, bom dia, Alfa Juliette, pontão meia dúzia. Alfa Juliette, pontão meia dúzia, 379, autorizado, puxa o contato.